Realidade do Brasil, é pra você ver, paz, justiça e liberdade não existe, pode crer. Realidade do Brasil, puta que pariu, só tem guerra, injustiça e prisão, será que ninguém viu? Estou chegando pra falar de paz, justiça e liberdade, sempre com fé em Deus, com amor e humildade. Aí sem vaidade, sem maquiagem, sem pilantragem, mas sem felicidade de rima, com a coragem de falar sempre a verdade, sem fugir da realidade. Na realidade ela é nua e crua, ninguém se preocupa quando vê o menor na rua, juntando latinha e catando papelão, na porta da mansão, na maior decepção, implorando pra burguesa por um pedaço de pão, talvez uma roupa usada pra levar pros seus irmãos, que estão lá no barraco com frio sem o tostão. Essa é a realidade do Brasil, meu irmão. Vou dizer mais uma vez o que eu sempre falei, tenho sempre fé em Deus, ele é o nosso rei, ele morreu por vocês, por pela nação, depois ressuscitou, vejam como ele é bom. Realidade do Brasil, é pra você ver, paz, justiça e liberdade não existe, pode crer. Realidade do Brasil, puta que pariu, só tem guerra, injustiça e prisão, será que ninguém viu? Enquanto o playboy desperdiça o alimento, o pobre no barraco passa fome ao relento, sem ter saneamento, trampando igual cachorro pra garantir o seu sustento, no maior sofrimento, sem ter educação. O mal desse país é a má distribuição. Qual o X da questão? Venha cá me responder. No país do futebol, o povo nem tem o que comer. É pra você ver a dura realidade. Filhinho de papai está cursando a faculdade pra manter a vaidade. No país da precariedade, burguesia mal criada só quer me ver sofrer, me humilhando e implorando para ter o que comer. Enquanto você vê na telinha da TV, novelinha global, só ilude quem quer ver. Aí, graças a Deus, tenho mais o que fazer. Realidade do Brasil, é pra você ver, paz, justiça e liberdade não existe, pode crer. Realidade do Brasil, puta que pariu, só tem guerra, injustiça e prisão, será que ninguém viu? No camiludo com vidinha de artista do horário nobre, prefiro hip hop, o som que bate forte, ideia positiva. Aí irmão, sangue bom, tenha mais amor à vida, não vá de balas, drogas nesse mundo suicida. Depois que você entra, o labirinto é sem saída, o respeito e a responsa é o que conta, tá ligado? Não acabe com a sua vida numa carreira, no baseado. Às vezes eu fico parado a imaginar, hoje eu estou aqui, mas amanhã posso não estar. Uma bala perdida pode vir e me matar, vou trocar tiro com os homens, minha hora pode chegar. Mas eu acredito em Deus e sei que ele ama você, isso você pode crer. Humildade e honestidade é minha força pra viver, em um mundo bem melhor, longe do crime e do pó. Com trabalho e consciência o desempenho é bem maior, o governo não quer ver o meu povo bem viver. Na verdade o que eles querem é ver o povo se fuder, só tem corrupção, só tem indignação. Realidade do Brasil, é pra você ver, paz, justiça e liberdade não existe, pode crer. Realidade do Brasil, puta que pariu, só tem guerra, injustiça e prisão, será que ninguém viu?